madrugada aparecem do nada quatro elementos dentro de uma viatura procurando suspeitos. Sede de sangue na mente, calibres grossos em punhos loucos, loucos pra tentar o dedo. Não estou nem aí, quem é pra eles não interessa. Vagabundo morre com uma bala no meio da testa. E se for um preto, o racismo ajuda um pouco. Sofre bastante depois, morre igual aos outros, com uma bala no meio do coco. Na calada da noite, o silêncio é quebrado. Sirenes tocando, grito de horror. Mais uma família destruída sem razão de viver, se perguntando até agora o porquê. Porque no velório todo mundo quer saber o que aconteceu. De volta do trabalho para casa, cruzou com eles, meteram bala. Hoje de manhã não resistiu e morreu. Mas a versão que a mídia exibe, trocou tiro com a rota, morreu no revide. Histórias assim, aqui sempre acontece. Eles voltam matando mais gente e dessa gente logo esquece. Consequência desses fatos, a molecada daqui já cresce revoltada. A molecada lá da área como é que tá? Coisas erradas por aqui, eles aprendem cedo. Por um punhado de drogas não pensam duas vezes para sentar o dedo. Nunca mandam ninguém aqui pra tentar ajudar. Quando mandam, vem a polícia para prejudicar. Invadindo os barracos à força, metendo bala até na sombra e perguntando onde é que é a boca. Onde é a bocada? Onde é a bocada? Filho da puta, se você não sabe, a boca é embaixo do nariz. Pergunta seu filho e veja o que ele te diz. Vocês não tão nem aí, é grande o descaso. E toda ignorância e covardia dos fatos. Diz pra gente que a vida do crime é uma opção. Sem emprego e várias bocas para alimentar, não dá pra escapar, se torna precisão. Pra quem mora na favela, eles desejam a morte. Os eleitos só se importam com a classe nobre. Ninguém tem culpa de ter nascido fudido de pobre. Polícia na periferia. Na mão deles já cansei de ver mano se foder, tomando coronhada e implorando pra não morrer. Não tô com porra nenhuma, é o que você vai pensar. Mas se um dia vier na intenção de me apagar, pode ter certeza que eu vou revidar. Pro inferno comigo, eu vou levar. Aqui não tem malandro, muito menos fudidão. Eles te mandam pra merda com uma bala na testa. Vacilou, vai nessa, essa é que é a questão. Não estranhe se um dia encontrar alguém querido morto dentro de um matagal. Você vai ver como se sente alguém que perdeu um parente e nada vai poder fazer. Infelizmente. Quem se pode é quem mora nos barracos pobres de São Paulo. Pra tudo que acontece de ruim na cidade, alguém é pego como bode expiatório. Vê meu povo sofrer, eu já não aguento mais. Essa gente daqui merece um pouco de paz. E pra falar no sofrimento rotineiro de sempre, com respeito me baseio no meu bairro, na minha gente. Coab 1, 2, 3, Coab Tiradentes. Que sofre a violência urbana do dia a dia, com a polícia na periferia. Na periferia. Polícia na periferia. Onde é a bocada?